hoje eu tô pra contar. Ai, ai, ai, tu não acredita, meu. O prego do nosso carro foi um prego no pneu. E esse cheiro de bebida, minha querida, espere que eu vou lhe contar. Fale logo, vamos, que eu tô te esperando. Não sei até quando vou ter que te aguenta. Fale assim não, mulher, que eu te amo tanto. Mas no seu canto outra mulher não vai entrar. Ai, ai, ai, você quer minha bela. Olha a cara do bonito, descarado pra danar. Ai, ai, ai, meu amor, não fala assim. Vinha pra junto de mim, deixa essa briga pra lá. Quer saber de uma coisa, cara? Eu vou arranjar um gatinho aqui na mansão do forró, vai, e meter a H em você, vai, viu? Ó, escuta, deixa eu falar uma coisa. Esse forró, forró é um mastruz com leite. Esse forró, forró é um mastruz com leite. Portanto, eu acho melhor você ficar na sua. Eu quero escutar aí a mulherada cantando comigo. E sem hora de você chegar. Foi nada não, mulher, foi nosso. Vamos lá, nós temos que ganhar. E sem hora. Ai, ai, ai, você tem uma bela carro novo, não dá prega, arranje outra pra contar. Ai, ai, ai, tu não acredita, meu. O prego do nosso carro foi um prego no pneu. E esse cheiro de cachaça, minha querida, espere que eu vou lhe contar. E logo vamos, que eu tô te esperando. Não sei até quando vou ter que te aguentar. Fale assim não, mulher, que eu te amo tanto. Mas no seu canto outra mulher não vai entrar. Ai, ai, ai, você quer minha bela. Olha a cara do bonito, descarado pra danar. Ai, ai, ai, meu amor, não fala assim. Vinha pra junto de mim, vem.